Não pense que o céu é o limite pra mim. Te provarei que vou estar com você até o fim. Eu vou. Toda vez que está aqui, sinto uma força agir em mim. Minhas promessas irei cumprir. Basta dizer que vem junto a mim. Se estou com você, tanto faz. Se faz frio ou faz calor, eu sinto paz. Se estou com você, a dor se vai. Acelera o coração. Se estou com você, desfaz quando lembro seu nome. Você ilumina o lugar onde a dor se esconde. Abra sua mente para sentir tudo de bom que está por vir. Não vou deixar você cair. O céu é o limite para seguir. Se estou com você, faz frio ou faz calor, eu sinto paz. Se estou com